áudio, fecha porta, Guarulhos 329. Quatro nove, autorizado táxi a Índia, é ponto, ponto esperador no zero, pronto, general no zero, no seja. Chamada 251, chama Centro Recife, frequência 22.35, hotel número 22.8. 49, decote 41, controle de cordão do 0298. 308, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Gol 1349, São Rô, no máximo 1500. Gol 1349, contato radar, suba para o MGT, Gol 380, e a saída São Rô. Sobe via, 380, São Rô, no Gol 1349. Autorizado, Gol 1349. Muito obrigado. Nós vamos 75, chame centro Recife, em 1, 2, 8, decimal 3, 5, caso não desce 1, 2, 6, decimal 8. Foi pro 6075? Afirmativo, Recife agora, 1, 2, 8, decimal 3, 5. Recife 5, 6075. 349, chame centro Recife, 128, decimal 35, caso negativo, 123, decimal 8. 28, confirma, excelente, por favor. 138, decimal 35, secundária 123, decimal 8. 3235, segunda 268. 128, decimal 35, caso negativo, 123, decimal 8. 2635, 238, obrigado. Negativa, primária 128, 8, decimal 35. 2835, 238. Obrigado. cópia, tá fora, o Guarulhos, quando possível, com isso, qualquer. Estamos seguindo o sentido, com isso, cópia. Próxima cópia. Autorizado Guarulhos, nível de voo 320, conforme rota do plano, período 10, Taubaté. A subida será São Bruno, Leda, Motiva. Primeira curva à direita após a decolagem, pistão no zero. Código 5006 e o controle em 120, decimal 8. A 3-1-7-1, autorizado São Paulo, Guarulhos, nível 320. A 3-1-10, Taubaté. Saída São Bruno, Leda, Motiva. Curva à direita. Responde 5006, controle 308. Correto com 3171, chama para posicionamento. 3171. Passarei 2221, autorizado o plano para barreiras, nível de voo é 160, conforme rota de plano. Subida será Momo, transição Batape, primeira curva à direita após a decolagem, à esquerda corrigindo após a decolagem, pistão no zero, código transponder 5003 e o controle em 120, decimal 8. Copiado que não compro o panadinho de terceiro, que compro o inferior. até questionamento na posição número 10. Autorizado, show para o táxi 3171. Autorizado, chamará para o... Bom dia, sem identificação, deixa o nível de voo 050, vou girar o pick-up. Vou interceptar a chegada com a mediana. Bom dia, sem identificação, detalhe de voo 060, via chegada Bonfim. Isso, tá 3171. Tem 217. 3 horas e 45, passa nada, Leão. Taxa autorizada, Via Patíndia, posto de espera, chama nessa frequência para decolagem. Autorizada de Patíndia, chama nessa, 3171. passarela 2221 para o táxi com 48 a bordo, 4 horas e 40, Alterna Goiânia. Táxi a Pátio Índio, no ponto de espera, chama essa frequência para decolagem, passarela 2221. Pátio Índio, no ponto de espera, chama na mesma passarela 2221. Decola ao 28, controle Salvador 120, 108. 108, bom dia. Oi, Salvador, bom dia, tá 3171. 3171, bom dia, contato a decolagem, sobre a via Jango, para o nível de voo 320. Aviação, viação para o 320. Chanelinha 225, confirma a velocidade indicada. Confirmando 2209. 2209. 2209. Salvador, passarei 2221. Ponto de espera, 1-0, pronto. Passarei 2221, motorizado alinhado e decolar sistema 0, vento no 40 graus, 300. Ali decola no 0, passarei 2221. Na 25, vista para 2006, autorizado o final do procedimento, ele é seu que foi pista na rua e forma estabilizada. O Rio 5973 informa está estabilizado no ILS SR Pistola 0. Rio 5973 completa o final do procedimento e chama a torre 198, ele chama 95 da empresa. Completa, chama a torre 1995, pode ir lá, viu? Salvador, bom dia, Rio 5973. Passarei 2221, decolado ao 31, controle 120, decimal 8. 208, boa. Rio 5973, bom dia, povo autorizado, pistão no 0, vento 150 graus, 4 nós. Ele pôs o pistão no 0, Rio. Bom contato na decolagem, sobre a via Momo para nível de voo 160, canceladas as restrições de altitude. Sente canceladas as restrições, subindo para 160, passarei do 2221 na Momo. Direto da TAP. Direto da TAP, 2221, graças. Destinado ao procedimento, chame o seu número 8 decimal 95 do povo. Salvador, poxa, né, meu desejo. Tem 225, continue a aproximação, guarda na pista livre. Fala 34, libera direita, taxi via Alfa, quilo para o Paixo 3. Paixo 3, Paixo 3 já tem os sinalizadores. Linha 225, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 50 graus, 8 nós.